bom dia, 5898, objeto. 5898, objeto com fins, água de coordenação e cópia. Bom dia, web 5898. 5898, prossiga. É, a pista já está fechada, vai ficar fechada até que horas mais ou menos? Já está liberada. A 28 a pista em uso. Vamos atualizando agora a TIS. Escute por gentileza a informação hotel, né, que vai entrar já com a pista 28, ok? Ah, tá aqui, obrigado, valeu. AMC. Chamou 6749? Não, mas tá pronto cópia? Sim, irmão. Webjet 6749, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, via Upper Whisk 50. Decolagem da 28, após a decolagem, curva esquerda, prefira sair da Gole. Quando intercepta a radial 259 de Salvador, vai mantê-la por 80 milhas, 80 milhas, após direto posição Igudes, onde intercepta a rota Upper Whisk 50. 5131 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Webjet 6749. Gente, autorizado, 340 Guarulhos, Upper Whisk 50, decola da 28, curva esquerda. Saída Gole, mantém a radial 259 por 80 milhas após rua Eudes. Depois intercepta de novo aeromilho. 5131 é o transponder e o controle 1935. Poderia confirmar apenas o nível copiado? Copiou 340. Correto, reporte quando pronto para acionamento push, 6749 da Webjet. Reportará aqui na onda. Salvador, um bom dia, o TAN 3601. Box é o 9, informação Golf para São Paulo. Estimativo TAN 3601 no número 3 para cópia, aguarde. Guardando essa escuta. Sete 57 no 7 na escuta para cópia. Prossiga. O objeto 57 no 7, Salvador Galeão, autorizado nível 340. Decolagem da 28, primeira curva esquerda. Prefira saída Gole. Assim que interceptar a radial 259 de Salvador, vai mantê-la por 80 milhas, 80 milhas. Após direto posição Eudes, onde intercepta a rota para o Whisk 50. 5134 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Webjet 5717. 1 no 7. Está autorizado nível 340 para o Galeão, decolagem pista 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, até interceptar radial 259, voa 80 milhas, após 80 milhas voa Eudes e depois prossegue no perfil da Upper Whisk 50. Transponder 5134, controle 71935, web 5717. Cotejamento correto, 03 é o portão, é após quando pronto para acionamento push. Gente, aguardará quando pronto para acionamento push, web 5717. O Azul 4077 solicita o táxi com 64 pessoas a bordo, 3 horas e 40, alternativa com fins. 64 com fins, 3 e 40, o Azul? Afirmativo. Tem táxi autorizado via Índia Alfa, reporta no ponto de espera da Golf, o altímetro 10 no 4, Azul 4177. autorizado GM de Alfa, quando espera Golfo, vai chamar para a decolagem. O azul 4177. Liga a torre. Torre UF 6749, portão 11, em acionamento. Torre UF 6749, portão 11, tá livre, é por táxi. Livre por estacionamento, sul 6749. Webjet 5898 na escuta, para cópia. Afirma. Webjet 5898, Salvador Confins, autorizado nível 340. Decolagem da 28, cabeceira 28, primeira curva esquerda, perfil da saída Gole. Quando interceptar radial 259 de Salvador, vai mantê-la por 80 milhas, 80 milhas, após direto posição bridge. Após, conforme o plano. 5135 no transponder, 5135 e o controle em 1 no 9.35, Webjet 5898. Autorizado 340 para Revolta 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, 17259 Salvador, mantém para 80 milhas após posição brinde, após conforme o rodador do plano. O transponder 5135, o controle 1935, 5898. Poderia confirmar apenas a saída novamente? Eu não consegui compreender. Saída Gole. E após a restrição? Gole mantém a 259 de Salvador por 80 milhas após voa bridge e após conforme rota do plano. Cotejamento correto, posição 1-0, reposto quando pronto, para acionamento push, Webjet 5898. Passaremos push, acionamento na 1-0, 5898. TAM 3601 pronto, cópia. 3601 está pronto. TAM 3601 no Salvador Congonhas, autorizado nível 340, decolagem da 28, primeira curva à esquerda, prefiro sair da Gole, assim que intercepta a radial 259 de Salvador, vai mantê-la por 80 milhas, 80 milhas, após direto posição bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16. 5115 no transponder, 5115, e o controle opera em 1 no 9.35, TAM 3601. Autorizado São Paulo, nível 340, decolada 28, curva esquerda no perfil da Gole, radial 259 por 80 milhas, após a posição bridge, a Pesulu 16, Belo Horizonte, direto trim, direto Pirassununga. Aciona 5115 na saída 11935, TAM 3601. Reporte quando pronto para acionamento e push. 109, o portão está 3601. Cortará, grato. Ok, está ciente, obrigado. O TAM 3201 é se autorizado para 2000 pés, enquanto vocês completam a chegada. Afirmativo. Copiado, desça inicialmente para 3.000 pés, com 0.94, está livre da restrição vertical. Gente, obrigado. Foi o Web 6749, acionado com 120 a bordo, 4 horas e 33 autonomia, alterando confins para o táxi. Confirmando a autonomia, 4h33. Afirmo, 4h33. Afirmativo, Webjet 6749, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, até o ponto de espera da Golf na minha escuta. Quando pronto no ponto de espera da Golf, reporte quando pronto no ponto de espera da Golf, altímetro no 014. Pátio Juliette Alfa, reporta do ponto de espera da Golf Web 6749-014 do estado. O Azul 4177, Golf, decolagem. O Azul 4177, alinha e mantém cabeceira 28. Autorizado, alinhar e manter 28, 4177. O Azul 4177 corrigindo a linha de decola, pista 28, pista molhada, vento 210 graus com 12 nós. Gente, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, o Azul 4177. Para 3201, iniciei redução, tá? Que eu precede, posição 12 horas, aeronave a 9 milhas com 190 de ground. Ok, está ciente reduzindo, tá? 3201. Azul 4177, decolado Salvador 59, 19 decimal 35, controle, bom voo. 1935, controle Azul 4177, obrigado, bom dia. Alves 032 estabilizado? Afirmo, estabilizado 28, gol 9032. Complete a aproximação, torre 1862. 1862, gol 9032. Torre Salvador, o gol 9032. Pode descontinuar a aproximação, fazer um box com sua aeronave e para interceptar o localizador. A aeronave que o precede está agora a 6 milhas com 170 de ground, é o número 1. Afirmativo, na sua escuta então. Copiado, na 3201, curve a esquerda para o 190. Esquerda para o 190, na 3201. Controle Salvador, bom dia, Azul 4177. Passando 2500 para o nível 360. Bom dia, 4177, vigilância, voo 360, conforme a autorização. Sente saída agora e subindo 360, Azul 4177. 201, esquerda proa 110, 110. Esquerda 110, na 3201. A 3201 pode prosseguir para 2000 pés, ajuste 1014, aguardando o último vetor para o localizador. 2000, aguardando o último vetor, trans 3201. Então, ok. Afirmativo, espero que não. Porta 3601 no 9 para Bush Vega, estacionamento. Porta táxi 3601. Porta táxi 3601. Já visual o 9032 da Gol? Afirmo, visual com campo, Gol 9032. Livre pouso, pista 28, pista molhada, vento 220 graus com 1-3 a nós. Ciente, o Gol 9032. Restringindo a sua descida aí e prejudicou aí a sua descida. É, eu vi lá, obrigado. Ponte espera, pronto. Ativo Webjet 57, corrigindo, 6749. A linha mantém cabeceira 28. A linha mantém pista 28, Web 6749. Gol 9032. Tá livre o pushback? Pode ir, tá? Seu solo aos 02. Poderia confirmar as condições da pista? Dá uma olhada, um pouco escorregadinho, informa que é afinal bastante turbulento. Bastante turbulento, ok? Vento forte? Chuva forte? Afirmativo. Grato, avistou a quantos pés? Por volta de 670. 600 pés, ciente. Seu táxi será... prossegue em frente via Quilo, pátio 3, ok? Reporte na saída do pátio 3, o Gol 9032. Previsto aí o portão 09 do pátio 1, porém temos aeronaves realizando o pushback, liberando o pátio. Quilo, pátio 3, o Gol 9032. Do bom pouso. Chamar a torre 18612 e obrigado aí, 3201. Acho que é. Nós, pista molhada. 7 iniciando, Web 6749. Salvador, o 3201 da TAM. Tá na final da 28, já baixado e travado. Afirmativo, TAM 3201, altímetro no 014, com uma aproximação. O Golf pousou à frente e formou a final bastante turbulenta e chuva forte. O mesmo avistou aí a um teto de 600 pés aproximado. Informo pista 28 molhada, reporte quando visual baixado e travado, TAM 3201. Ok, está ciente, o TAM 3201. Webjet 6749 ao 05 decola, 119.35 ao controle, bom voo. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Web 6749. Bom dia, Webjet 6749, constato na decolagem, submantenha o nível 340, saída Gole. 340 na Gole 7. Azul 4117, contato, passando, corrigindo. Passa agora nível 160, chame o centro Recife, 128.8, alterne 1251. 288251, Azul 4177, obrigado, bom dia. Bom dia. Confirme. Intensidade muito baixa. Web 5808, melhorou agora? Agora sim, alto claro, prossiga 5898 da Web. Tem a saída prevista para 5808, para 340 para Goiânia? Tá, 3601-165 a bordo, alterna Galeão, tem 4:19 para o táxi. 419, confirma o POB? 165. 165, senta 3601, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf. Reposto quando o ponto de espera da Golf, o time entrou no 0-4, tá 3601. Pátio Juliette Alfa e Golf, reporta na Golf com 1014, tá 3601. Provável Elefa, 5808 da Web. Visual, o TAM 3201? Afirmativo, senhor, visual. Livre pouso, pista 28, pista molhada, 210 graus, com 4 nós, é o vento, TAM 3201. Livre pouso, TAM 28, TAM 3201. Torre Web 5717, está pronto para o táxi, está com 129 a bordo, autonomia de 3:56, alternando com fins. Sente copiado os dados, aguarde para o táxi 5717 da Web. Aguardando, 5717. Web 5898, posição 90. Afirmativa, aguarda 5898. Voo 9032, após a passagem do Airbus da TAM, está livre. Ingresso via pátio 09 ao portão. Voo 9032. Após a passagem do Airbus, está livre. Ingresso para o portão 09, voo 9032. O objeto 5717 tem táxi via Índia, primeira direita, vai seguir um Airbus da TAM como número 2, reporte quando pronto, ponto espera da Golf, altímetro 0045717 da Web. Gente, é o táxi via Índia, seguindo o Airbus da TAM, reportará quando pronto na Golf, Web 5717. Afirmativo, 1014 no altímetro. 1014, 5717. O objeto 5898 na escuta. Afirma. Coordenação equipe de solo, assim que o Bang da Gol parquear no 09, à sua direita, está livre seu pushback acionamento no portão 10. Após o parqueamento no 09 da Gol, está livre o pushback, tivemos táxi 5898. TAM 3201, considere solo aos 10, mantenha a presente posição, aguardando instruções. Mantenha posição, aguardando instruções. TAM 3201. TAM 3601 é a torre voltando? Está na sua escuta. Tem condições de manter a posição, dando passagem ao Airbus da companhia que pousou para ingressar via Kilo para 3? Afirmativo. Mantenha a posição então antes da Kilo, dando passagem ao tráfego, TAM 3601. Afirmativo, está mantendo a posição antes da Kilo, TAM 3601. TAM 3201, tem táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, portão previsto é o portão 10 do Pátio 1. Vai manter a posição na saída do Pátio 3, aguardando instruções, TAM 3201. Alfa, Kilo, Pátio 3, para 10, vai manter posição no Pátio 1, TAM 3201. Dito, o Webjet 5898, a torre? Chega. Quando pronto para o táxi, chama o solo 12 no decimal 9, 5898 da Web. Quando pronto para o táxi, chama o 12 no 9, 5898, puxa. Tantris 201, estou voltando. Prossiga, senhor. Mantenha a posição na saída do pátio 3, ok? Deixando a passagem do ataque 6 Juliette livre, chamando agora 121 no decimal 9. Vai manter a posição agora, 1219, obrigado, boa noite. Foi o Web 5892? Prossiga. Eu estou ficando com a tempo aqui, vamos continuar mais 5 minutos com a puxada aqui. Afirmativo, então mantenha a posição no gate, quando totalmente pronto, chama o solo 121 no decimal 9. Mantendo, chamando para o pushback no 219, depois mais 2, obrigado. O estimado é mais 5 minutos? Mais 5 minutos. Sente, quando pronto, chama o solo, 121, decimal 9. 219, depois mais 2. Aeronave no solo. Pronto, ok, a aeronave que estava liberando 10 teve um contratempo e vai necessitar de mais alguns minutos. A infra-aéreo modificou agora a sua posição, vai ser a remota do pátio 1, você vai ingressar à sua esquerda e prosseguir para a remota do pátio 1. Fica atento ao sinalizador naquela posição lá, o 320. Para a posição remota do pátio 1, vai ficar atento ao sinalizador 320. Mando da Gol, está pronto, o TAN 3601. O TAN 3601 pronto, ponto de espera? Afirmativo. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28, pista molhada, o vento 200 graus com 14 nós, TAN 3601, alinha e decola 28. Afirmativo, está autorizado a alinhar e decolar da 28 com 1014, ajustado, TAN 3601. 5898. Tá, não é possível.